TV Globinho. Ah, esses leitos com pega TV Globinho. Eu puxei o show da Xuxa aqui. E eu puxei TV ah, Colosso. Puxa, então vou levar uma falda. Tem jogo da TV Colosso, gente? Tem um jogo da TV Colosso pro Master System. Eu vou olhar agora. Eu quero ver. Vem play. Meu, é o melhor programa do mundo, o TV Colosso. O nome das pessoas era o nome de pessoas, não era tipo Fuleco. Não. Ami Jubi. Não, é Gilmar. O nome do cachorro é Gilmar Mirtes. Que genial isso. Ele pegou uma pata de cachorro. Olha. Cadê a Priscila? Cadê a Priscila? Veja. Cadê a Priscila? Olha os bichinhos lá da TV, que eles destroem a TV. Isso. Pô, que maçã. Meu Deus, é hoje que eu não durmo. Estamos começando mais um Super Controle Podcast. Estou aqui com Juliano Mota, porque vocês sabem, quando não tem Matheus Six, é a dupla de hosts reserva, eu e Julie. Olá, Julie. Olá, Fuca. Estou aqui com Augusto Fuca, o Fuca, e eu, Julie também. Aqui substituindo os hosts, estamos aqui repetindo as palavras seguidas para adentrar mais um Super Controle Podcast para vocês reunidos. Estou aqui com Frajola. Olá, Frajola. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, né? Olha só, olha isso aqui. É ótimo, é ótimo. Essa companhia. Melhor. É, isso aí. Isso aqui é animação. Frajola está na sua casa, né? Ele que foi cotado como uma das estrelas do Oscar, e ele voltou do avião hoje, está cansado, está em sua casa, não está conosco. Estou no avião. Tá no avião. Sim, é proibido. Avião na Broadway. É proibido internet, telefone e celular no avião. Aí eu dei um jeito, porque é super controle, né? Com certeza. Claro. O piloto é muito fã. É meu chapa, ele mandou um ok, ele tá ouvindo aí. O piloto é o Denzel Washington. Estamos também aqui com o paulista Eric Seika, que diz que vai estar presente na festa da batata frita desse ano, Juliano Mora. Assim, chapas, eu sou o Eric Seika e estou aqui. Gostaria de estar aí na festa da batata frita, mas acho que não vou conseguir. Ah, a festa da batata frita é épica. Saudades. É no interior de Carlos Barbosa, que Carlos Barbosa já é interior. É salgada. É uma festa que tem batata frita grátis a noite inteira. Mas foi sacanagem. Quando eu fui aí, eu não consegui entrar na festa da batata frita. Seguinte, chegou às 6 da manhã. Eu entrei. Como assim não consigo entrar? Eu não lembro, eu tava muito louco. A minha pulseirinha falsa que a gente fez com os pedaços de papel jogados no chão não funcionou. Ah, olha ali. São hackers da vida. É um life hack. E Eric, sobre o que é o assunto de hoje, Eric? Assim, Juri, o assunto de hoje é sobre jogos baseados em programas de TV, desenhos e assimilados. Olha só, uma pauta televisiva da Contigo, patrocinada pela Contigo. Veja só, TV, né? Você aí que está com saudade de Miguel Falabella no video show, traremos de volta aqui, né? Jogos baseados em programas de TV. Exato. Oh, sim. Incluindo desenhos, óbvio, que são os mais legais. Com certeza, né? Vários mais legais. Ah, controvérsia. Olha ali. Mas vamos discutir isso depois do quê? Leitura de e-mail. Ah, sim. É, vamos lá, então. Vamos lá. Põe a musiquinha aí, Just That. Fala o Globinho dos e-mails. Está começando mais uma leitura de e-mail, mais uma dança de e-mails do Super Controle. Aqui quem vos fala é o Yuri Hillian. Eu estou aqui com o meu grande chapa. Ô, Frajola. Olha só. Estou na leitura dos e-mails. Há tempo que eu não fazia isso, hein? Cara, então assim, vamos só falar primeiro assim alguns comentários primeiro, né? Vai ser comentado aqui agora sobre o Ring Out. Né, o episódio piloto, nosso episódio, nosso videocast, digamos aqui, que é uma briga entre o Chapa aqui, né, ao meu lado, Frajola com o Lanzonete. Né, então, tá muito bacana, tá muito legal, quem não viu ainda, confira lá e manda suas sugestões, tá bom, pro Ask. Aí nós vamos mandar, vai estar no post ali o linkzinho pra vocês mandarem suas perguntas, certo, Frajola? Isso aí, quanto mais polêmico, melhor, hein? Mamilos, vamos trocar o título do Ring Out pra Mamilos, né? Não, sacanagem. Mamilos. É. Pouco de pontapé. Coisa horrível. Bem, eu, no último cast eu falo sobre aquele encontrozinho lá, né, o meeting da Sony, né, a jogatina de vocês conversaram e tudo mais. É, fizemos uma mistura, né, o que a gente achava que ia acontecer e depois comentamos o que achamos do Corinthians do meeting. Exatamente, aí ó. Vamos ler, nós temos um e-mail. Vamos ver aí. Então, olha aqui um fã nosso, ó, ouvinte aí, aqui do Rio Grande do Sul, hein? Ó. Vamos lá. Sou Oscar de Canguçu. Não conheço a cidade, mas é Rio Grande do Sul. Tá, vamos lá. Eu venho acompanhando o trabalho de vocês há algum tempo e gostaria de dizer que estão de parabéns, ok? Gostaria que mais castes contando momentos hilários de suas vidas, como em histórias de bebedeira. Ah, deixamos um pouco de lado e caímos de cara nos games mesmo. Né? Ontem vi muito escutando a parte 2 da história de bebedeira, ó. Que havia deixado para trás, não sei se foi impressão minha, mas acho que os primeiros cast eram mais técnicos, porém mais divertidos, pode ser impressão. E lá ele sempre foi, né? Depende do dia, né? Hoje em dia os caras são mais sérios, né? Às vezes era mais atiradão, sei lá. Mas depende do cast que tu pega, cara, vai pegar uma história de bebedeiras, é zoação, né? Tá em planos fazer um assim, né? Depois da festa aí do dia 24, que o senhor Yuri também vai estar por aqui. Ó, né? Oh, no dia 23, cara, dia 24, complicado, cara. Dia 23, dia 23, por favor. dia 23 para 24, 24 é no domingo. Isso. Opa, é verdade. Tá continuando o e-mail aqui. Vocês mencionaram o site Downloading, quem não era fã do site? Né? Eu também era e ouvi ele. E só fui ver, pesquisar esse site que agora deixou de existir. Espero que o mesmo não ocorra com o Super Controle. É, até a gente pode dizer que, na verdade, né, que o download deixou... É, o download deixou de existir, realmente, mas, na verdade, ele se transformou, então nós temos ali o Jogabilidade, que tem o Dash Podcast, eu nem sei se tá ainda ocorrendo, e tem o Vértice também, se eu não me engano, mas acessem aí dos nossos parceiros, e também tem o Phoenix Down, né, que é outra parte do download, também pode conferir lá os episódios deles. É, então... Eu era fã do download, né, tinha bastante que é assim que... Bah, eu mencionei no download do Resident Evil a série, que eles comentaram em tudo, cara. Eu fiquei, eu joguei tanto esse jogo e tinha coisa que eu não sabia, eles me mostraram. Mas é uma pena mesmo que o site deixou de existir, mas separaram e não sei se é a mesma coisa, né? Inclusive, agora a gente tava falando aí, né, esse e-mail, eu gostaria de ler só uns comentários... que eu vi aqui que eu achei impertinente. Vamos primeiro ler o do Super Controle 115, aquele franquias que mudaram ao longo do tempo, tá? E aí eu queria que eu participei, inclusive nós participamos, nós falamos, né? E aí eu vou ver ali o comentário do JC Love, que ele comentou uma coisa muito engraçada, que eu tava ouvindo, né? E um comentário sobre o lance dos saves localizados de RPG que eu tinha comentado, né? É a possibilidade de salvar em qualquer lugar nos RPGs ocidentais que o Six mencionou. Existe uma explicação simples. A grande maioria dos ocidentais se originaram e permaneceram por muito tempo nos PCs. Concordo. Onde salvar em pontos específicos é totalmente sem sentido. Enquanto os de RPG têm fortes saídas nos consoles, assim como as outras restrições de hardware, como as batalhas aleatórias, os saves points vieram aspectos tradicionais de certa forma. É isso, a gente até comentou. Eu acho que no cast, não sei se chegou aí pro ar, mas eu sei que a gente comentou. Era um problema de hardware. Mas hoje em dia eu acho que isso não é válido mais, né? Que a gente comentou. Desse cast mais aí, a gente também pode fazer lá o comentário do André Mukodai, que ele comentou uma coisa sobre a série Resident Evil. Né? Que a gente comentou lá que ele falou que ela seria uma evolução natural e que no Resident Evil 1 os caras vão desavisados, né, investigar a morte. Depois, né, tem aquela surpresa lá da mansão, no 2, meio que os Stars foram desacreditados, e aí a Leon e a Claire têm que sair da cidade, né? E no 3, os fatos acontecem em paralelo, né? Entre com o 2 e a Jill, e mostra a Jill saindo da cidade. Aí ele falou que nunca jogou o Código Verona, mas acho que fazia todo sentido o terror e a surpresa, ninguém sabendo de nada e tal. Mas a partir do 4, Leon já era agente do governo, já sabia da verdade, no 5, Chris já era... Tá na BSA, que foi uma agência criada para lidar com armas biológicas. Não faz todo sentido no começo da trama os personagens serem pegos de surpresa, justificando o terror, mas depois voltarem preparados armados até os dentes para combater as ameaças. Por mais que tenha se perdido a essência do terror, me parece que o que aconteceu com os games e o que mais parecido com o que aconteceria em um caso parecido na vida real. Acho que foi uma tendência até necessário o negócio se voltar por tiroteio. Não faria sentido continuar lidando com ameaça global só com a franquia na mão. É, realmente, até faz sentido o que ele disse. Ah, eu fui fã, assim, indo até o Código Verônica. Né? Depois do 4, o 4 é bom, só que tira o nome Resident Evil. Né? A partir dali, eu acho que perdeu aquele clima, claro, que a série tinha que mudar pra se manter, segundo dizem. Né? É, eu não sei, cara, porque talvez poderia até pegar e trocar os personagens, em vez de ser os mesmos, a Claire, Leon, o Chris, a Jill, colocar outros caras ali, sabe? Que aí, porque realmente faz sentido o que o Mukodai falou, sabe? Eu não tinha nem parado pra pensar nisso, mas depois eu pensei, realmente faz sentido. Mas ainda assim, talvez seja o fato é que a franquia era uma coisa e transformou em outra. Então talvez eles tivessem que analisar isso aí, sabe? É, o que nem o 4, a partir do 4 ali, quando eu vi o ogro, aquele bichão grandão, não o ogro do Silent Down, tá? Ah, um abraço pro ogro aí, nosso grande chave aí, alegre. Você deu o seu humilde apartamento pra gente dormir. Enfim, quando eu vi esse ogro no jogo Resident Evil, o que que faz esse bicho do Senhor dos Anéis aí? Cara, eu virei o jogo assim, ó, pronto, virei. Mas tu tá falando do Resident 4. Do Resident 4, ah, tô ligado, aquele bicho lá, sei. É, tem que ter o cachorrinho que disfarça. Ele te ajuda, né? Um lobo que te ajuda, né? Isso. É, tá ligado? É, realmente, ele parece até os ogros lá do... Como é que é mesmo o nome do Senhor dos Anéis? Mas, cara, eu acho que a princípio é isso aí. Hoje estamos sem Six, foi meio que uma releitura de meio improvisada. Ele teve uma desinteria, dor de barriga, uma coisa ele assim. Ele tá com a caganeira, né? É isso aí. É, negócio que ele vai no vaso e resolve, né? Ele vai no vaso e resolve. O problema é que ele não pode sair, né? Sacanagem. É, ele demorou. Ele não tem um notebook. Se ele tivesse notebook, ele podia levar no banheiro e gravar no banheiro. Cara, aí deve ser muito constrangedor isso aí, né, cara? Porra. O eco da parada, velho. É, ia ter um barulho, assim, no fundo, meio estranho, né? Mas... Bem, mas vamos ver. Frajola, tu é um cara antenado nas redes sociais, que eu sei que agora tu tem um celular de redes sociais. Tá certo. Então tá, eu vou começar com o Twitter. O Twitter do Super Controle é o @supercontrole, só isso. O nosso Facebook é no caso, facebook.com.br/supercontrolepodcast. Aí você entra lá e curte a nossa, né, nossa comunidade, né? E o e-mail do nosso site, né, pra você mandar suas reclamações, sugestões, dúvidas, se você não concordou com a gente, ou se você concordou muito com a gente, é supercontrole@supercontrolepodcast.com.br. E no mais é isso aí, temos mais algum recado pra passar? Acho que não, né? Acho que era isso, foi. E inclusive, pessoal, vamos deixar bem. Tomb Raider saiu também, inclusive já tem mini review aí do seu Alex F, né? O cara, meu Deus, o cara é foda, né? Eu tenho que parabenizar, eu respeito muito o Alex F, cara. O cara saiu o jogo, o cara já tem um mini review, né, cara? Sensacional. E também saiu Overkill 2023, a questão de gênero lá, pra você, para com nossos chapas aqui, né? Eric Seika, Matheus Lima. E o nosso grande ouro que comentamos aqui, né? Bem, no mais é isso aí, gurizada. Se cuidem, um abraço e curtam o cast. Um abraço e voltamos para a programação normal. Voltamos dos e-mails, mais uma leitura de e-mails aí, pessoal mandando e-mails, mensagens, comentários, sinais de fumaça, cartas para a rua Álvaro Trombeta Fundos. Sempre, né? Então vamos continuar com esta pauta incrível que é jogos de videogame, telejogos, né, no bom português de Portugal, e que são baseados em programas de TV. Como nós vamos fazer isso, né? Vamos citar vários aqui. Vamos começar por onde? Vamos lembrando, programas de TV também conta desenhos. Oh, sim, mas é o que mais importa, né? Se bem que teve muitos jogos baseados em programas de TV mesmo, né? A gente vai citar alguns aí. Mas acho que, assim, a maior parte a maior parte das pessoas jogaram, acho que foi baseado em desenhos mesmo, né? Com certeza, mas vamos já deixar claro que não vai contar os de anime, porque não. Um dia teremos um cast especial. É verdade. Ah, sim. Vamos começar por onde? Eric, você. Eu? Cara, nossa, teve muito jogo bom baseado em desenho, né? Mas eu vou lembrar um agora aqui, das antigas. Ele é um jogo pro Mega Drive, baseado num desenho que eu curtia muito, o desenho em si. E o jogo era muito bom, mas ele era muito bom por vários motivos. Primeiro porque ele era muito difícil, segundo porque ele era muito foda, e terceiro porque eu ganhei ele de aniversário de mamãe. Então eu me lembro até hoje quando eu ganhei. Que é o jogo do Tiny Toons pro Mega Drive. Boa, já começou bem, eu ia dizer, vamos começar por Tiny Toon, porque é Deus alive. É muito bom porque eu joguei esse jogo também, e eu não consegui terminar porque ele era muito difícil. Cara, ele era muito difícil, eu fiquei muito tempo tentando terminar ele. Eu sei que ele tem outras versões, né, acho que ele tem versão pro NES, pra Master, não sei. Tem o de NES, tem o de Super NES também, que é o de Super Nintendo, que foi o que eu virei, que é bem mais fácil, mas não deixa de ser menos legal. Tem pra vários, cara, o jogo do Tiny Toon é muito bom, o desenho era demais. Sim, o Tiny Toons era baseado em Looney Tunes, mas era, tipo, versões crianças deles, né? Tipo, Turma da Mônica jovem, só que ao contrário. Sim, isso aí. Meu Deus, é isso aí. Mas os jogos eram muito bons. O The NES eu joguei no emulador muito, assim, e eu curti muito, assim. Nossa, eu achava muito bonito ele. Detalhe que os jogos The NES, Game Boy, Super Nintendo e o Mega Drive eram da chapa Konami, né? O do Super NES que eu joguei era da Konami. Era da Konami, eu lembro. É, o do Mega Drive era da Konami também. E também tinha, eu lembro que tinha um jogo de esportes que eu via sempre nas revistas que comprava, nunca joguei. Que era um jogo de esportes do Tiny Toon. Tinha também. Tem, nossa, era bizarro. Eu tô vendo screenshots agora nesse exato momento. Links a gente põe no post aí pra quem lembra do jogo, né? Quem não lembra, conhecer. Mas, cara, eu lembro uma parte específica do Tiny Toons. Assim, ele era... Eu lembro duas partes específicas. Uma que era uma fase do barco, que era muito difícil. Você tinha que ir descendo no barco, assim. Eu nem lembro quem que era o chefe da fase. Aliás, eu nem lembro direito quem eram os chefes das fases, porque não tinha muito sentido, assim. Mas eu lembro da penúltima fase, o penúltimo chefe que tu enfrentava, que era a Felícia. Aquela guria que agarrava os Tiny Toons e esmagava eles de amor e... Sim. E eu lembro que na penúltima fase você tinha que fazer, tipo, ir correndo, passar a fase correndo, porque ela vinha correndo atrás de você, assim, como se fosse a tela vindo atrás. E era muito difícil, porque você tinha que passar pelos obstáculos, assim, e ela vinha muito rápido. Eu tive que tentar um milhão de vezes pra conseguir passar daquilo. Desse jogo, Eric, eu lembro que tinha uma fase que era numa caverna que era muito difícil. É uma fase numa caverna, assim, um lava e tal. Coisa bem clássica do jogo de plataforma, mas eu lembro especificamente dessa fase desse jogo aí. Ele era um jogo bem clássico de plataforma mesmo. Você matava os bichos pulando, né, se não me engano. Pegava cenourinhas, isso, que era tipo madinhas, e enfim, e jogava. Você podia jogar com a Lilica, não, né? Era só com perninha, né? Era só com perninha. Que no Super Nintendo também. É, no Mega Drive acho que era só com perninha também. Enfim, você ia passando e tinha as fases mais clássicas, né? De fase de floresta, fase de gelo, fase de barco, fase de castelo. Ele era bem classicão, assim, mas ele era muito legal. Isso, ele tinha um mapa mundo que mostrava o teu caminho e tal. Isso. Era um jogo de plataforma bem saudável. Era um jogo de plataforma. Saudável. Foi por isso que minha mãe comprou. Eu lembro até que, assim, eu já morava em Taubaté e minha mãe vinha às vezes pra São Paulo, né? Ela vinha resolver algumas coisas aqui, assim, porque ela sempre tinha morado em São Paulo e ela vinha visitar alguns amigos dela e tal. Eu lembro desse dia que ela pegou e falou, ela vinha pra São Paulo e falou: Eric, você quer que eu traga alguma coisa pra você de São Paulo? E o que eu sempre pedia, né? Um jogo, né, mãe, por favor. Daí ela, não, obviamente, ela não tinha a menor ideia do jogo que ela ia trazer pra mim, e eu não sabia que jogo ela ia encontrar, porque ela ia na Santa Efigênia, tinha a galera vendendo os jogos, tipo, a rodo, assim, na rua, e eu não tava com nenhum especificamente. Daí ela chegou com o Tiny Toons, né? Daí eu pensei, puta, né, que jogo, sei lá, deve ser chato, sei lá. Embora eu gostasse de Tiny Toons, eu não queria jogar um jogo do Tiny Toons. Mas depois eu curti demais e foi um dos meus jogos favoritos do Mega Drive. Eu tenho até hoje. Eric, como é que era o nome daquele cientista? Porque tinha tipo um cientista. Era o primeiro chefe, cara. Putz, eu não lembro o nome dele. É, eu lembro muito dessa fase, porque tipo, tu tinha o Taz lá. O Taz pequenininho. Era o Taz pequenininho, que eu não lembro o nome dele. Lozinha. E aí ele tava louco, assim. Sim, você tinha que pular na cabeça do cientista, né? Você pulava na cabeça do cientista pra bater no... pra salvar o Taz, que ficava te atacando, não é? Uma coisa assim? É, tinha um negócio na cabeça que controlava ele e tal. Sim. Esse jogo era muito bom, cara. Era muito bom. É, mas enfim, era muito bom, era foda, é difícil pra caralho. Se vocês quiserem jogar hoje em dia, é um jogo competente de plataforma, dá pra jogar hoje tranquilamente. Cajola, tu não sabe que jogo que é. Cara, eu tô tentando descobrir o que é isso. Eu não joguei essas coisas. Não consigo. Não lembro do Tiny Toon, do desenho, Frajola? Não consigo lembrar. Eu acho que a gente pode falar que o Tiny Toons é a meia mistura do Sonic com o Super Mario, cara. Porque é verdade. Ele tem o bom do método do Super Mario, o perninha se lia caminhando mais rápido, a perna girava rápido, tipo, como se fosse uma roda, ele corria mais rápido. Sim, sim. Então tinha muitas coisas que eram totalmente puxadas do Sonic e do Super Mario, que era o que mandava nos videogames na época, nas plataformas. É. Exatamente. Era muito bom. Ele era... Nossa, eu tô vendo aqui agora. Nossa, o perninha pulava que nem um doente, velho. Era muito Sonic. Tinha molas. Isso. Olha só. Enfim, este é meu primeiro jogo. Muito Olha bom. Ali. Eu joguei ele muito. Eu lembro que eu virei do Super NES. Eu não lembro se era mais difícil que o do Mega, porque nunca cheguei a jogar. Mas eu lembro que era bem parecido. Mas eu fiz tudo. Tinha o bonus stage, que era tipo um bingo. Nossa, cara. Eu acho que o do Mega não tinha isso. É, o do Super NES tinha. Era tipo um bingo, assim. Mas eu tava pensando aqui, cara... Meu, Tiny Toon era um negócio meio insano, né, cara? Hoje em dia não ia passar na TV Tiny Toon, né? Não, era muito doente, velho. Tinha menina que esmagava os animais e quebrava os ossos deles. Eram umas coisas bizarras, assim. É. E tinha aquele patulino lá, que ele falava... É ótimo. E aí tinha aquele cara, aquele gurizinho rico lá, que... ligava dinheiro. O Valentino Trocatavos, né? Por favor, editor. Coloque o barulhinho da campainha do Valentino Trocatavos, que apertava e fazia, tipo... Dinheiro! Era muito bom. Eu acho que ele era o último chefe. Acho que o Valentino era o último chefe. Eu acho também, eu não lembro direito. Agora não tô lembrando, mas provavelmente. Ai, tinha aquele cuco maluco. Nossa, que bizarro. Bom, tudo bem, parei de ver o vídeo aqui. Chega. Pudinho, né? Chega, joguem, que vale a pena. Fala um aí, Julio, agora, um teu infância. Bah, eu ia citar Tiny Toon. Eu vou citar um jogo que eu nunca joguei. Olha a bizarrice. Mas eu sempre via, porque era um desenho que eu curtia pra caralho. Eu tinha uma revista que tinha fotos do jogo e eu sonhava, e eu não joguei até hoje, mas hoje eu vou jogar, prometo a vocês aí. O jogo é Rocco's Modern Life. A vida moderna de Rocco. Você lembra? Eu lembro. Cara que tinha o sapão, o chefe dele, né? Isso! Não, era o vacão, amigo. O vacão. Era o vacão, amigo. É, mas tinha o chefe dele que era um sapo gigante, não? Eu não lembro o chefe do... Sim, do sim. Rocco. Cara, agora que eu tô vendo... Eu lembro que eu assisti o desenho na TV Cruz, né? Sim. E aí eu lembro que vivi a vida inteira querendo jogar esse jogo aí, nunca achei. E era insano também. Cara, eu tô vendo agora, tô indo atrás dele, ele era, sei lá, ele... Nossa, ele é muito estranho também, ele é meio plataforma, mas o Rocco dava umas porradas e tal. Tinha uns itens. Eu nunca vi esse jogo do Rocco, hein? Eu lembro que não. É um jogo que eu quis jogar e não joguei. É, o desenho era muito doente, né? Era muito doente, velho. Era tipo... eu não lembro nem qual que era o plot, mas eu lembro que o Rocco era um cara muito fodido que trabalhava pra um cara que ele não curtia, fazia um trampo que ele não curtia. Tinha um amigo folgado pra caramba, que era o Vacão Insuportável. O Vacão tinha sido criado por sapos, eu acho que era. Que ótimo. Ah, então, os sapos não eram os chefes do Rocco? Quer dizer, o sapão, o pai do Vacão? Era os pais do Vacão, e ele não sabia que ele era adotado. Era insano. Meu, era doente, anos 90. É que vocês veem que o cérebro saía da cabeça do vacão e se arrastava no chão, assim. Isso. Era tipo uma prévia de Vaca e Frango, né? Ou é contemporânea? Não lembro se era da mesma época. Não, é de 93, cara. É trivelho, Rocco. Caralho, olha só. É. Nossa, eu tô vendo o vídeo do jogo dele aqui, de alguém vencendo ele em uma hora, mas ele é muito bizarro, velho. O Rocco dá umas porradas, tem umas coisas doentias. Deve passar na cabeça dele, com certeza, isso. É, jogo de plataforma, né, meu? É muito clássico. Sim. Tá, mas então eu vou citar aqui outro jogo que este é também importante e eu aposto que vocês jogaram, que era também num programa de TV de um desenho, mas esse era, não era tão de criança porque era Beavis and Butthead. Mas teve muitos jogos do Beavis and Butthead, né? Teve, eu lembro que eu joguei um pra Super NES que era Dificilimo. Dificilimo. Tipo, aquele lá que tu chegar na terceira fase e tu diz yes, né? Porque era difícil. Mas o que ele fazia? Tipo, ele peidava, tacava um catota nos bichos? Assim. Não, era retardado, assim, tipo... Tipo, aí tinha a musiquinha no início, que era igual... Que é igual de analfabeto da Gula de Ninjitsu. Banda que Eric é muito fã. Exatamente, muito bem. Aí ele... Nossa. E eu lembro que o jogo eu curtia aquele jogo lá, mas era muito difícil. Aí tinha que pegar os itens. Bah, era louco. É louco. Nossa, Beavis and Butthead. Eu joguei um jogo do Beavis and Butthead. Não era pra nenhum videogame. Nem era um jogo, na verdade. Era tipo um minigame que tinha vindo em algum desses CDs de jogos que eu comprava pra PC. E que você tinha que, tipo, que ficar arrotando e cuspindo e jogando cartas. Ah, eu sei do que tu tá falando. Sim, eu também joguei esse aí. Era muito zoado, velho. Eu nunca curti Beavis and Butthead, não é da minha época, cara. E, infelizmente, tenho que admitir minha leite com perícia e Beavis and Butthead não é da minha época. Então eu também. Olha eu só. Eu também, então. E tu, Frajola, o que tu pode nos falar aí de algum jogo de TV que tu tenha jogado, de desenho, enfim? Eu acho, pela época ali, eu acho que o Tartaruga Ninja, mas não sei se entra. Ah, esse... entra e não entra. Não, entra, entra. Isso aí que eu joguei, que virei, e até hoje eu acompanho a série, né, que a última que saiu pra Cubo era fraquinho, né? O bom mesmo era jogar aquele, e no arcade, eu joguei bastante no arcade. Eu que não era de jogar em Flipper, né? Estávamos lendo nessa Wikipédia gigante, né, nessa enciclopédia da vida que se chama Internet. Estávamos lendo na internet que o único jogo das Tartarugas Ninja baseado realmente no desenho, né, era o The Arcade Game, que era um de fliperama, que não era o 4, assim, né, que era um outro. É, o 4 daí, é o mais clássico. Mas conta. É, o Turtles in Time é o mais clássico, mas eu acho que qualquer jogo vale, porque é baseado num desenho, mesmo que a história do jogo seja inédita. Sim, eu também acho que... Atenção que agora há boatos de novo filme das Tartarugas Ninja e Megan Fox cotada para ser April O'Neil. April O'Neil. Oh, aí sim, hein? Não, eu quando eu li isso, eu só disse, there yes, aí sim. Com certeza. E, mas eu sou grande fã de Tartarugas Ninja, né? Curti muito, assim, um dos meus jogos preferidos das Tartarugas Ninjas. Eu curto muito todo o lance da série, porque elas são tartarugas, ninjas, mutantes, adolescentes, né? Exato, né? Teenage Mutant Ninja Turtles, é muito foda, cara. Com esse nome insano, o troço é famoso, tipo, é o gerador de improbabilidade infinita da vida, né? Ali. É muito bom. Uma coisa que é interessante falar é que a maior parte dos jogos das Tartarugas Ninja eram beat'em up, né? Mas tinha um de luta. Vocês chegaram a jogar esse de luta que você jogava? Com certeza. Claro, de Mega. Eu tinha de Mega. Exato, tinha de Mega. Nossa, era muito foda esse de luta. Bom, eu vou falar de um jogo que eu não lembro se tinha pra Mega, eu lembro que pra Super NES tinha, que era o Bikers from Mars. Sim. Que ele tinha... O jogo, eu lembro que todo mundo falava assim, meu Deus, é um jogo igual do Rock'n'Roll Racing, só isso. Que é com as motos, com os ratos pilotando. Como é que era o nome em português do desenho? Ratos Motoqueiros. Era isso, eu acho. Ratos Motoqueiros? É. Eles não eram de Marte, não era? Era só Ratos Motoqueiros? Os Ratos Motoqueiros? Era isso. O Bikers from Mars é só do título em inglês. Olha só. Tu não jogou esse, Ferjola? O jogo era igual do Rock'n'Roll Racing. Cara, eu tô tentando lembrar. O nome é familiar. Cara, eu não sei em que mundo eu vivia. O nome em português era Esquadrão Marte. Esquadrão Marte, agora que eu achei Esquadrão aqui Marte. O desenho também. Que é. Cara, eu acho que eu vi em revista isso, cara. Em revista, as primeiras que eu tinha. As Game Power, acho que era. É. Esse jogo é clássico, assim, porque o cara já jogou Rock'n'Roll Racing a vida inteira. É, isso é aí, normal. Jogou tudo que dava. Aí quando tu vê um jogo parecido, né, e com as motos, porque os personagens eram interessantes, né? Pô, eu gostava do desenho, eu assisti um monte. E eu lembro que eu ganhei, eu tinha o brinquedo de uma das motos. Olha só. Que tinha o boneco junto, era tem massa, cara. E quando eu vi o jogo, eu digo, bah, tem até no videogame. Olha ali. Que massa. Cara, eu não lembro qual que era a história desse desenho. Só lembro que eram ratos motoqueiros e que eles vinham de Marte. E por algum motivo tinha um cara bizarro que era inimigo deles, que era tipo... Isso, eles usavam... É. Ele não era um polvo, ele era roxo. Não lembro do inimigo dele, cara. Putz. Era um gordo. É, ele era um gordo. Eu lembro que o carrinho dele no Bikers Mais From Mars soltava um poder de raio. Só lembro disso. E eu sempre pegava o carrinho dele, que era muito bom. Eu lembro que o carrinho dele, ele tinha um negócio assim que ele não virava... Tipo, quando ele virava a curva, ele praticamente parava, sabe? Sim, era difícil. É Doutor Cérebro era o nome desse cara. Agora que eu tô vendo que tinha vários vilões, olha só. Bandalha, tinha o Bandalha. Que nome ótimo. Cara, que memória, hein? Não, então, a memória é o caramba, a memória é da internet, né? Eu, obviamente, eu não lembro disso. Ah, bom, aí quebrou o clima. Quebrou o clima, né? Não dá. Eu não lembrava. Eu achei que o cara tá lembrando. Não, tá eu só lembrava que eram ratos. Eu lembro que tinha, ao contrário do Rock'n'Roll Racing, tinha várias rampas, assim, e tal, e tinha uns negócios diferentes, assim. Bah, eu lembro que eu joguei muito isso aí, bah, esse jogo eu joguei muito, assim, classicão. Também, joguei muito mais do que vi o desenho, porque o desenho eu gostava, mas não era tão legal quanto o jogo, que era muito melhor. Eu gostava do desenho, acho, até mais que o jogo. O boneco que eu tinha era o rato cinza, que tinha um braço mecânico, eu lembro que tinha um braço mecânico e tal. Ah, é verdade, tinha um gato que tinha um braço mecânico. Nossa, cara, esse desenho era bizarro, né? E era tipo Tartarugas Ninjas Mutantes Adolescentes. É a mesma coisa, tipo, ratos motoqueiros de Marte. Isso. Não, mas era o mesmo feeling, assim. Quando a Tartarugas Ninjas estavam fazendo muito sucesso, saíam vários desenhos, assim, dessas ideias. E o jogo era... O que que fez esse jogo? Deixa eu ver. Minha tia. Era da Konami o jogo? Era da Konami. Era da Konami também. Cara, a Konami fazia todos os jogos de desenho, né? Ela fazia muita coisa. Ela devia ter algum contrato especial com as pessoas do desenho. Tá, eu vou puxar um que não é de desenho, só pra variar, tá? Porque a gente vai ficar falando ótimo. O tempo inteiro. E eu vou puxar o melhor jogo de PC, tá? Não é um jogo bom. Vocês acham que o melhor jogo, sei lá, é SimCity, não sei o que, não é. Daquela época, havia um jogo bom pra você jogar em multiplayer, em competitividade, não sei o que, no PC. Que era Show do Milhão. Ah, sim. Abraço. Ai. Olha, ele joguei muito. Show do Milhão. Eu joguei a primeira e a segunda versão, cara. Era Mega Drive isso aí, né? Então, tinha pra Mega Drive, mas tinha pra PC também. Eu jogava do PC. PC. Eu sei que lançou pra Mega Drive também. Pela Tectoy, claro, né? Sim. É que no PC era massa porque tinha as vozes do Silvio Santos, ele fazia as perguntas, tudo, né? Sim, cara, era muito bom. Era, assim, era exatamente a cópia do programa, né? Tinha o Silvio Santos vinha, perguntava, está certo disso? Assim, sim. As frases clássicas, tinha as perguntas. Eu lembro que depois começou a ter umas coisas mais modernas, assim. No primeiro era classicão, tinha as ajudas clássicas, né? Se chamava lá as universidades, as coisas, as placas e as cartas. E depois, no 3, no Show do Milhão 3 já pra PC, tinha umas coisas de você poder jogar de acordo com as perguntas por gênero, você podia escolher a categoria das perguntas, assim, tipo, perguntas de esporte, perguntas de, sei lá, de celebridades, tinha umas frescuras que não tinha no programa original. Mas o 3 pra mim era o que tinha as melhores perguntas, tinha mais perguntas, tinha mais coisas, com a melhor interface, né, se é que mudava muita coisa, né, mãe? Uma coisa, eu lembro que eu joguei bem pouco, eu não lembro por qual motivo, porque acho que demorei pra conseguir o jogo, tá, pra computador, não lembro, mas eu joguei bastante com as minhas irmãs, assim, nós jogávamos assim, várias noites, mas eu lembro que era muito engraçado, não sei se eu fui o escolhido ou o quê, mas tinha, dava uns bugs que apareciam umas perguntas em inglês, vocês lembravam disso aí? Não lembro, caraca. Cara, pra mim aparecia muito pergunta, se nós tava jogando assim e tal, e aí apareceu uma pergunta toda em inglês, toda em inglês. Que genial isso. Tipo, mal traduzido, saca? Ah, essa pergunta não vai, nem vamos traduzir. Mas, puxando já o assunto do inglês, dentro do jogo tinha opção, se tu quisesse, de responder só perguntas de geografia, só perguntas de inglês, tinha uma coisa assim, né? Sim, então, exatamente. Mas isso eu acho que é só no 2 ou no 3, assim. Acho que no 1 mesmo não tinha isso. Ah, acho que no 1 não. Mas os outros tinham. Nossa, que genial, tô vendo aqui os screenshots do Show do Milhão do Mega Drive, cara, era muito feio. Meu Deus. Tinha... Lançou um Mega Drive especial do Show do Milhão, olha aí. Sim. Era um bundle. Um bundle. Unboxing do Mega Drive do Show do Milhão. Que genial. Não, cara, e era muito bom. O Show do Milhão tinha o computador do Milhão, vocês lembram? Tinha, que vinha com o Show do Milhão. Da Positivo. que era, foi o... Até hoje usa a expressão, né? Talvez os Leite Compeira e esses jovenzitos aí, né? Esse pessoal preocupado aí de como que é o console do PlayStation 4... Esse pessoal ali não lembra que era o primeiro computador que, tipo, eles vendiam, tipo, 24 vezes, assim. Qualquer pessoa do Brasil podia comprar, era 24 vezes de 50 reais, assim. Tiro Santos, assim. Né? Tiro Santos. É. Ah, eu lembro quando tu ganhava 1 milhão, assim, aí tinha, né? Aê, ganhou o áudio. E aparecia a fotinho do Tiro Santos segurando a maleta de 1 milhão na mão, assim. Sim, era muito bom. Era muito bom. E aí, quando tu errava, caia fora, ele... que pena. É esse que Que pena, você errou. Era muito. Tem que estar no Show do Milhão, cara. O melhor programa da TV, eu já disse isso, meu. É, isso eu também acho. Com certeza, se voltasse o Show do Milhão, ia ter uma audiência do inferno. É que chegou a ser processado. Eu assistia sempre, cara. Foi uma das únicas vezes que eu deixei de ver jogos de futebol pra assistir o Show do Milhão, cara. Olha aí, fu! Oh, revelation. Claro que não é o jogo do Grêmio, mas algum outro jogo passou na TV, Não, tem show do Milhão, vou assistir show do Milhão. Olha ali. Meu Deus, era muito bom. Eu peguei, como era pra PC, né, eu lembro que eu tinha conseguido extrair todos os áudios das vozes do Silvio Santos nos arquivos, saca? Sim, nos arquivos tem. Nossa, isso. Eu ficava me divertindo muito só colocando várias vezes vários áudios repetidamente, assim, eu me divertia só com isso, era a minha alegria. Tu não jogou o Frejola, o show do Milhão no computador? Joguei, eu vi um pouco no Mega Drive em Porto Alegre. Olha ali. Porto Alegre, quando os caras começou o lançamento e tudo, e tinha lá na, como é que é o Lojas do Baú, né? Isso. Lojas do Baú tinha lá também, tinha pra testar, porque meu pai comprava o carnê do baú e tudo, uhum. E daí eu ia com ele ou com a mãe pra trocar, fazer a troca, né? Dos pontos, sei lá mesmo como funcionava, aí tu podia ficar jogando lá, as perguntas e tudo, e a voz do Silvio Santos, então eu chorava dele. Ah, eu nunca fui de querer jogar. Só lembrando, né, que no início o nome era Jogo do Milhão. Isso. Ele mudou pra Show do Milhão depois, que eu não sei porquê. Não, eu lembro, porque Jogo do Milhão era muito tipo jogos de azar, entendeu? É? Sim. Eu não lembro, mas eu lembro que mudou, sabe? É. Mas no início era Jogo do Milhão. Caramba, genial. Enfim, esse não era baseado em desenho, mas é um dos melhores jogos baseados em programas de TV. E é um jogo simples pra caralho, né, velho? Qualquer um pode fazer um jogo desse. Eu queria, ó, já fazendo aqui um pedido aos desenvolvedores que ouvem o Super Controle, que a gente sabe que ouvem, né, já que a gente cita várias coisas aqui, logo depois eles anunciam. Então eu queria pedir que fizessem um jogo do Mega Senha, cara, que é... quase, não é quase tão legal quanto... Não, Mega Senha é ruim, eu não gosto. Ah, não, gente, Mega Senha é muito bom também, é tipo tabu. Eu sei, mas eu não gosto, eu tentei assistir umas vezes e não gostei, eu sou muito mais Jogo do Milhão, hein. Ah, não, claro, não, com certeza. Mas é que Mega Senha não tem um jogo, né, o Jogo do Milhão tem, então poderiam fazer, então... Mega Senha tem um jogo de tabuleiro, velho. É verdade, eu sei. Eu sei porque eu curto... Na verdade, Mega Senha tem um jogo pra PC... feito por mim no Click Play, mas é só pra eu jogar com os meus amiguinhos. O que é isso? Como assim? O que? O quê? Não, ó, pensa. É um programa que eu curto, né? Meus amigos curtimos aqui. Daí um dia, tipo, a gente, ah, nossa, seria legal se a gente pudesse jogar Mega Senha e tal, não sei o quê. E assim, não tinha, né, obviamente, um jogo de PC. E sei lá, o jogo de tabuleiro não tem graça, porque são palavras limitadas, são poucas cartas, não sei o quê. Daí eu falei assim, bom, tá certo, né? Vou reviver as minhas habilidades de Click Play, Games Factory, Multimedia Fusion. E fiz, tipo, que é simples pra caralho, né? Só precisa botar palavras randômicas lá e botar um tempo, tipo um cronômetro. Eu fiz, ele existe, esse jogo. Mas obviamente ele é zoado, cheio de bugs e enfim, não é o ideal. Mas enfim, eu gostaria de um oficial. Olha ali, descobrindo coisas do Eric. Mega Senha. Vou vender o jogo, quem sabe? Vou falar com a Konami, que faz os jogos de TV. Na verdade, Eric quer se sentir como o comedor da Luciana Gimenez. Oh, porque o cara... Com certeza. Olha, ele buzina bem aí. Eu acho que eu dava uns pega tri ali. Mas eu quero só deixar claro uma coisa: que o bundle do Mega Drive com o Show do Milhão se chamava Super Mega Drive 3 Show do Milhão. Ele era Super Mega Drive 3. Mas não era só o Mega, era o Super Mega, né? Bem, com o Show do Milhão é super mesmo. Brasil fazendo bundles, há muito tempo. Veja só. Mas isso foi lançado fora ou não? É só no Brasil, acho. Só no Brasil. É, mas fora a galera compra isso como um item de colecionador, né? Assim, versões malucas do Mega Drive lá fora é super bem contado, né? Acho que sim. Não, eu que entro em muito site de emulação, assim, o pessoal comenta seguido, assim, da coisa do Tectoy, sabe? Tipo, que tem jogos que só tem no Brasil versão da Tectoy, tipo, versão de Duke Nukem, que saiu só no Brasil pra Mega. Isso. Sabe? O pessoal pira, eles ficam loucos. Uau. Tipo, e só no Brasil, sabe? Imagina o que é insano, é tipo quem nós dizer pra você assim: esse jogo saiu só lá na Bósnia. É, é tipo, pra eles é tipo isso: saiu só no Brasil. Que, caralho, como assim? E voltando em só no Brasil, em Mega Drive, eu quero citar mais um jogo baseado em programas de TV, um desenho. Que é o do Pica-Pau. Meu Deus! Férias Frustradas do Pica-Pau. Ah, sim, eu lembro desse jogo. Caraca, mas esse era pra Mega Drive ou pra Master System? Mega Drive, foi feito do zero pela Tectoy, todo no Brasil. Ele é do Brasil, jogo, né? Todo. Saiu pra Master também. Cara, isso é uma coisa que, assim, eu sabia desse jogo, mas eu não sabia, primeiro, que ele tinha lançado pra Mega, e segundo, que ele não era baseado em nada, assim, Porque assim, a minha tristeza, tamanha foi quando eu descobri que o jogo da Turma da Mônica era baseado em Wonder Boy, né? Isso, sim. Desde então, na minha cabeça, eu assumi automaticamente que todos os jogos brasileiros eram baseados em algum que já existia. E esse sim, foi feito inteiro aqui, então. Não, ele só saiu aqui, ele é de 96, e certamente o nome é baseado no clássico da Sessão da Tarde do Chevy Chase, né? Sim. Caramba, que... Não, genial. Se tu olhar, se o pessoal olhar, tem na Wikipédia em inglês, tem falando desse jogo, com os nomes em português, dizendo que o Woody Woodpecker, conhecido como Pica-Pau, tipo, coisa tudo assim, sabe? É. Nossa, que foda. Tipo, não é o contrário, não é o inglês traduzido pro português, é o contrário. É o contrário. Tipo, eles citam o nome do Zeca Urubu aqui, que é Buzz Buzzard. Zeca Urubu. Don Ness Zeca Urubu. Veja só. Nossa, muito bom. E o único que tinha o nome normal era o Andy Panda, né? É, Andy e Panda é a mesma coisa em inglês e português. Mas era de... Era do quê? Era de plataforma o jogo também? Plataforma, clássico, clássico. Olha só, você matava os inimigos o quê? Bicando? Bicando. Era bicando. Eu lembro que tinha uma fase, eu lembro pouco dele, porque na época eu joguei muito pouco. Eu lembro que tinha uma fase que tu descia de esqui, sim, na neve, e era muito difícil. Tipo esse Sonic 3. Isso. Mas esse jogo, ele era muito difícil. Eu não sei se era porque era mal programado ou o quê. Muito difícil. Era mal programado, vai por mim. Com certeza. Muito provavelmente. Nessa época, era a maior parte dos jogos difíceis era porque eram mal programados. É, por isso que eu tenho trauma de pulo, né? Pulo quando é mal programado. Depois me xingam porque eu não gosto de jogo de pulo. Joguinho. Tem uma velha história por trás de tudo isso. Frajola e os pulos. Veja só. O único jogo de pulo que o Frajola virou foi o Xenoverse. E o Final Fantasy e o 13-2, não o 10-2. Que pula também aqui, pulo. Sim, as gurias pulam. É um pulo automático, né? Um pulo automático. Sim, é quando chega perto da beirada, elas pulam. Isso. Ah, Frajola, jogão, hein? Tu vai curtir o Ni no Kuni, que tem pulo também. Uhum. Já que tava falando de jogo, eu vou falar um jogo que não tinha pulo. Opa. E é baseado... Eu não acompanho, eu vi um pouco só por cima o seriado, que é o Arquivo X. Oh, alguém jogou? Olha. Jogo do Arquivo X? Ó, existe é, que um é jogo de mãozinha. De mãozinha, tu quer dizer que é um adventure? Isso, eu não sabia o que era adventure, era mãozinha. Bem no início, quando eu tinha o PC. Depois eu adquiri via net, né, pro Saturno. Eu joguei também um pouco no Saturno. Olha, tem pro Saturno também? Eu não conheço o jogo, Frajola. Meu Deus, que absurdo. Hã? Fale mais. Sim, jogo. Ele tinha tudo. O jogo, quando eu joguei, ele tinha bastante fases do seriado mesmo. Uhum. Os cenários e os personagens. Só que o personagem não via, né? Que falava. Parecia um. Era filmado. O cenário era tudo filmado e era muito bonito. Alguém jogou o Myst? Ah, era tipo sim, Myst? Sim. Bem parecido. Ah. Só que eu quase não joguei, eu vi só, né? Uhum. Mas eu. Bah, pena que não virei. Eu sei que chegava na parte e trancava. Daí eu tinha voltado pro PC, mas depois comecei a ouvir em jogos melhores. Sim. E aí eu acabei deixando de lado. Caramba, olha só. Mas era. Tô surpreso. Seguindo a série a linha de séries de TV, tem um jogo que eu não conhecia e eu vi uns vídeos e achei interessante, que o meu primo jogou, comentou com o Matheus Six, nosso host que está fora, e o Six viu também, achou bom, que é o jogo do 24 horas. Ah, sim, eu lembro que quando lançou foi um furdunço grande assim, mas não cheguei a jogar. Eu também não, mas ele é o que? Ele é de stealth, assim, de espionagem? Não, ele é tipo GTA, assim, sabe? É. Pega umas imagens aí de GTA. Não, GTA não. Não! Fala, eu jogo pro Frajola jogar. Esse eu não sei, info. É, ele é do Play 2, se eu não me engano. Acho que era do Play 2. Nossa, e aí tá fazendo missões ali, ó. Tipo GTA, saca? Ali, ó, essas imagenzinhas. Pegar o carro, ir e tal, saca? Não adianta, né, Frajola? Não adianta. Tá na moda, né? Não adianta. Mas o Jack Bauer, assim, a cara dele era muito igual. Muito igual ao que o pessoal jogava. Ah, eu lembro de ter visto isso aí. Tem uma locadora pra alugar. Tem uma locadora. Tem, né? Sim. Eu vou falar, então, já que aqui, ó, estamos falando de jogos de séries, tá? Eu vou falar de um jogo que eu joguei muito, mas muito em... Não é aqueles jogos que tu joga em espera. Porque, tipo... Ah, que loucura. Na espera. Que tu, quando tu tá, tipo, tu tá num lugar, tu tá com videogame, ou tu, tipo, ó, o Fuca diz, Julie, vou na tua casa, tu tá bom, 10 minutos, aí o Fuca demora 20, aí tu fica jogando. Eu joguei muito assim, eu não peguei ele e joguei sério, mas eu fiz isso. Que é o jogo do House pra DS. Olha! Ah, tem também? Deixa eu ver. Nossa, como é isso? É tipo Trauma Center? Eu ia falar, isso, é tipo Trauma Center. Só que daí é Trauma Center junto com Ace Attorney. Caralho, deve ser legal isso. Sim, tipo assim, tu tá lá, aí tem o House fazendo as piadas, assim, a música do coisa. Aquelas colocações ótimas dele. Isso. Né? Aí, tipo assim, chega a pessoa, ah, tô doente, ah, tô com umas perebas aqui na bunda. Aí ele vai lá, examina, aí é tipo Trauma Center. Então, examina, passa uns creme, corta o troço, assim. Aí ele, bah, não sei o que é. Vá até a casa dele, aí tu vai lá na casa dele, aí tu pega umas pistas, aí tu escolhe a resposta certa, a pergunta certa, aí tu chega numa coisa, tipo, tu tem que saber o que perguntar pra pessoa pra ela te dizer qual é a causa da doença. E eu lembro de ter conseguido ter game over, tipo, umas 5, 6 vezes, porque eu tinha feito as perguntas erradas e eu não descobri a doença e a pessoa faleceu. Nossa. Tu vê. Não, eu não conheço o jogo, deve ser divertido, mas eu pessoalmente acho o seriado muito chato. Sim, Fuca, tamo junto. Fuca não gosta... Meu... Não, ele é muito House. Chato porque ele é... Todo episódio é igual, Julie. A pessoa vem, aí ela tá doente, eles não sabem o que que é, aí eles vão pesquisando, aí eles acham que é uma coisa, aí lá no final eles descobrem que não é aquela coisa, é uma outra coisa. E é sempre assim. Sim, é sempre assim. É. Pô, aí eu assisti a primeira temporada, assisti metade da segunda e disse, chega. Chega. É. Não aguento mais. Eu curto, eu acho massa. Prefiro o Trauma Center, muito mais divertido. O lance... do House, que tu vê, assim, o jeito que ele descobre, assim, ele fica louco. Tem curtir doenças, né, cara? Quem curte doenças? Eu curto doenças. É, por isso que eu não curto, cara. Nossa, definitivamente doenças não é meu tópico favorito. Como não, Eric? Tu adora síndromes e traumas, né? Não, mas daí é outro tipo de doenças. Doenças psicológicas eu curto, mas doenças, tipo... Olha só, isso. Tá ótimo, né? Doenças psicológicas eu curto, essa frase vai pra... tá ótimo. Mas é, não, essas doenças tipo, braço explodindo, elefantise, verme da puta, essas coisas eu não curto. Cara, não é aquele jogo tipo, vou pegar e jogar, tipo, não é Trauma Center, não é isso, mas tipo, é massa, é interessante, assim, pra quem é fã do seriado, assim, eu joguei na época que eu tava assistindo direto o seriado, então, eu curti, assim, tipo, você vê que você sente o House, assim, é bacana. Um jogo competente, então. Cara, eu lembro de um jogo que lançou pra PlayStation 64 e foi um dos poucos jogos da época que lançou pra console que tinha tradução em português, né? Porque na época tinha poucos jogos que tinham tradução em português no console, né? Era mais PC. Mas esse tinha, que era o jogo do South Park. Vocês chegaram a jogar? Aquele de tiro em primeira pessoa? Sim. Ah, eu joguei isso no 64. Exatamente, era muito legal, velho. Eu gostava demais. Cara... Eu vou falar um negócio que a gente sempre fala. A Nintendo World, ela puxava o saco desse jogo. É verdade. Cara, é por isso que eu sei desse jogo também, eu nunca tinha sabido. Cara, ela puxava um saco desse jogo. Lembrando que eu tinha assinatura da Nintendo World. Veja só, Fuga. Eu também. E aí eu lembro que eu dizia, meu, esse jogo deve ser o melhor jogo do mundo. South Park, tiro em primeira pessoa. E aí eu lembro que eu joguei e fiquei triste. Tão bom assim. Tem que dar as armas era melhor, não vem dizer que não. Tu carregava a vaca como sendo uma bazuca. Uma granada launcher, né? Exato, sim, era muito bom. E tu espichava a galinha, assim que a galinha também tinha uma função lá que eu não lembro o que era, mas era muito engraçado. É, a galinha, tu esticava ela e ela só sacava ovo, assim. Tinha os clones, você podia atacar clones das pessoas. Clone? Não tinha um negócio de que tinha uns clones. Se eu não me engano, a granada era um boneco do Terrence and Philip. Aí tu jogava e ele largava um peido, assim. Tem isso também. Cara, aquele South Park é muito bizarro, né? E vai ter... Mas o mais genial era a arma, a primeira arma, a número 1, a clássica número 1 do Doom, assim, né? A número 1, que era uma bola de neve. Sim. Que daí tu atirava a bola de neve e o segundo tiro, que era mais forte, tu mijava na bola de neve. Chava duro, né? É. Agora, já que esse jogo veio puxado pelo assunto da Nintendo World, a gente tem que comentar que não é possível, né? Pra lançar os jogos do 64 aqui no Brasil, pela Nintendo, eu acho que eles pagavam uma coisa pra revista, né? Porque eles puxavam o saco de jogos. Julia, que... Eu falei Julia, eu fiquei anos querendo jogar o Jet Force Gemini. Eu digo, meu Deus, é o melhor jogo do mundo. Eu preciso jogar esse jogo, deve ser muito foda. Olha o que é isso aqui. Eles tinham o walkthrough inteiro. Sim. Eu vi as fases. Aí fui jogar, eu digo, é isso o jogo? Sim. Ah, mas é legalzinho, vai, eu curti. Bom, é que era o que tinha também de shooter no... Não, tudo bem, mas do jeito que a revista falava, parecia que era muito melhor. Sim, sim, concordo. Era eles puxavam muito saco, velho, era absurdo. Mas a versão de 64, assim, embora o jogo em si não seja tão foda assim, né, mas a versão de 64 ela é considerada a melhor entre as três versões que teve, né, porque lançou também pra PC e PlayStation. Mas assim, é uma diferença bizarra de nota, assim. É uma coisa assim, tipo, tô vendo aqui no Game Rankings, a de PlayStation teve 41% e a do 64 tem 67%, assim, de pontuação. É que no PlayStation ficava mais feio, né, porque no de 64 parecia que, tipo, aqueles gráficos do Mario, do Mario 64, isso, que, é mais bonito que os gráficos do PlayStation, que é puro polígono. Sim. Né, então... Eu lembro que na desenho funcionava melhor. Na época teve um outro jogo que foi assim também, que foi o San Francisco Rush. Tinha pra Play 1, lembra? Era horrível. E aí o do Play 1 era horrível. E o que eles fizeram no Play 1? Eles encheram de bônus. Isso. Tava fazendo jogar com disco voador, com carro do futuro. Que merda. Sim, mas isso eles fizeram também com o Quake 2 também. Eu sei que as notas da Gamers eram muito maior do 64 por causa dos recursos. Ele tinha mais memória RAM, isso. Ele suportava mais qualidade, textura, enfim. E o seu pack funcionava a mesma coisa. No 64 tinha uns gráficos melhores, o frame rate, que eles chamam tanto hoje em dia, que na época se notava em multiplayer, que dava muita parada no Play. No Play era horrível de jogar. Horrível, horrível. Já no 64 rodava ótimo. E quatro, né? Sim, o multiplayer era com quatro pessoas. É um comentário de South Park só, acho que vai sair um jogo novo do South Park, né? Aliás, talvez vá sair, né? Que tava sendo desenvolvido pela THQ lá, né? Aquele Stick of Truth. Aquele RPG lá? Sim, sim, sim. Ele tava sendo desenvolvido pela THQ. Cara, eu não sei se vocês chegaram a ver vídeos desse jogo. Eu acho que ele parecia que ia ser muito legal, cara. Ele é um RPG tradicionalzão, assim. Ele tava bonito, saca? Tipo, eu tava com vontade de jogar esse jogo. Mas agora parece que a Ubisoft que comprou os direitos de publicar ele. Mas não sei se tá, como que tá o desenvolvimento pois dele. Pois é, né? A THQ tá fazendo saldão com os jogos, sim, dela. Sim. THQ faliu, né? Pra quem, faliu. Pra quem não sabe. E ela vendeu os jogos dela pra que, assim, cada empresa foi comprando os jogos e a Ubisoft comprou os direitos do South Park Stick of Truth. Mas o desenvolvimento ainda tá, sei lá, tá um mistério assim, se vai realmente sair. Não tem data, não tem. Teoricamente vai ser em 2013, mas eu gostaria que saísse, porque vai ser, parece bonito. Eric, aposto que o tempo de produção, mesmo trocando de estúdio, vai ser mais rápido do que jogos como Gran Turismo 5, por exemplo. Isso aí. Tá. Não, e onde que eu li? Agora eu vou falar, não tem nada a ver, mas eu vou falar. Li num site, tá? Não vou citar, um site famoso, tá? Site famoso. Li num site famoso assim, Gran Turismo 6 pode sair até mesmo para PlayStation 3. Mas claro, aí eu serei feliz. Não, eu sei que tu vai fazer feliz. Eu não tô julgando isso, tá, Frajola? Eu torço pra que não tá, porque eu quero te ver feliz. Mas tipo, olha... Ah, vocês estão todo mundo... Botão. É óbvio que não vai ser pra Play 3, saca? Eu não duvido, Julie, porque... Não vai. O estado dos jogos que anunciaram pra Play 4 vai ter pra Play 3 também. Eu não duvido nada, saca? Ih, olha ali. Olha ali. Nossa, cara. Que mas, isso aí é uma tremenda sacanagem, saca? É, também. Uma tremenda é sacanagem. É uma puta falta de sacanagem. Lança... Direto pro Play 4 e faz os caras comprar o Play 4, caralho. É pra vender mesmo. Bom, não, aí sim, aí é já um caro chefe de lançamento. Mas claro, aí já vai ter o que usou novo também. Que nem era pra ser no Play 3. Opa, Play 3 era pra ser assim, lembra? Todo mundo queria sim, só... Play 3 pra lugar no turismo. Aí veio o demo só. Aquele demo que você... Ficou mil anos as pessoas só aproveitando dele, porque era o que tinha. Tá louco, é? Muita sacanagem. É. Bom. Sim, o demo era o prólogo, que foi vendido como jogo, né? Sim. Eu lembro que o André, quando comprou, pagou R$130. É. Tá louco. Ah, não dá. Jogos eu quero citar um classicão, esse eu joguei, talvez a Jola jogou também, que era o Smurfs do Atari. Nossa! Eu lembro que o grafiquinho dele era um pouco mais bonito que o dos outros. E aí tu entrava na casinha, tinha nos lugares, aí tu chegava na casa, tinha o Gargamel e tinha que salvar a Smurfette, que é a Katy Perry. A única mulher da vila. Isso. Vadia, sim ou óbvio? Com certeza. Coitado. De Atari, cara. Eu joguei tanta coisa do Atari que eu não lembro de quase nada. O que eu joguei marcou no Atari. O jogo do Popeye. É. Olha, Popeye. Que conta também, né? Como jogos de desenho, porque Popeye. Claro. Eu... Ah, mas então eu joguei Sexta-feira 13. Oh, mas é de filme. É filme. É, e é filme, sim, não entra no cara. Não entra. Não, cara. Eu estou para dizer que se gravando, fosse um seriado da HBO, todo mundo faria sexo com as nossas. Só digo isso. Olha ali. É, seria do HBO. Se fosse o Cinemax também, são a mesma coisa agora, né? Nova moda. Não, todo seriado da HBO tem putaria no meio. Mas os seriados são ótimos e tem putaria. É muita felicidade. Sim, assim. Deixa eu citar, vou citar mais um aqui. Estou citando, eu sou um citador, né? Um grande citador. É, um grande citador. Eu vou citar um jogo que esse eu tenho historinha que eu já contei no Fliperama Chronicles, tá? Um jogo que é muito famoso, saiu outro dia na PSN, cara. Eu fui na casa do meu amigo Prina e ele tava lá na PSN. Ele tinha comprado Simpsons, um jogo de fliperama, de arcade. Muito clássico. Ó, oh, sim, mas qual que você tá falando? Aquele que ele andava, que era do Bart no skate? Ou isso. Aquele. Ah, tá, esse é clássico demais, cara. Assim... Não, aquele classicão que dava pra jogar em 4, que o fliperama tinha 4, lembra? Não é o Bart's Nightmare. Não, sim. É aquele que tu podia jogar em 4. Eu tô ligado com o que você tá falando. Eu joguei muito mais o Bart's Nightmare, mas eu tô ligado esse daí. Eu não jogava ele muito porque, sei lá, eu não curtia. Sente o cheiro, Juri? Sim. Quais são os dois ingredientes? Leite e pera. Ah, como é? O jogo mais clássico de Simpsons que existiu, pelo menos aqui no Brasil. É. Eu lembro que esse jogo, ele é clássico porque ele saiu... Quando o Simpsons começou a fazer sucesso, quando passava domingo de meio-dia na Globo. Rede Globo apresentou o Simpsons. Domingo de meio-dia passava Simpsons comendo Rio Grande do Sul, né? 1994, 5. Julie está comendo seu churrasco com sua família, como todo domingo, que os gaúchos fazem. E Simpsons na TV... Em vez de Turma do Didi. Nossa, isso era um bom tempo, né? Mas eu acho que Simpsons passa ainda hoje, final de semana, mas agora tá passando, tipo, na Band, se não me engano. Passa na Band e é nobre, tipo, 8 da noite, saca? Olha, muito bem. Nossa, olha só. Eu lembro que eu assistia Simpsons no almoço, cara. Mas Simpsons, eu tinha um problema com Simpsons, assim. Olha, eu gosto de Simpsons. Eu acho Simpsons engraçado, mas eu não ria enquanto eu via Simpsons. Tipo, eu não dava risada, tá ligado? Tipo, eu achava engraçado dentro de mim. Então todo mundo que via achava, sei lá, que eu tava achando uma bosta, tá ligado? Mas eu tava achando legal, tá? E até hoje me xingam, tipo, ah, você não dá risada, não sei o que lá. E eu não faço isso com quase nenhum desenho, assim, quase nenhum seriado. Mas eu também não, nem com filme de comédia, só se é muito boa a piada, assim, tipo, porque tu tá morrendo, senão eu não me dou risada. É, então, pois é, mas daí Simpsons, tipo, a galera achava que eu odiava, saca? Então, mas eu gostava até. Mas o jogo mesmo, esse jogo eu não jogava no fliperama lá, a gente tava até mesmo porque tinha fliperamas mais legais. Mas eu jogava o Bart's Nightmare e eu nunca entendia direito. O Bart's Nightmare, porque tinha uns... O Bart's Nightmare era, pra quem sabe, aquele que você tinha que pegar, fazer tipo uns minigames, né? Ele era uma coleção de minigames, o Bart's Nightmare, né? Você pegava pra fazer as notas lá e aumentar a sua nota e conseguir um a mais. Eu nunca consegui, tipo, um a mais. Eu nunca conseguia nem direito subir as notas, porque eu não achava, eu não conseguia fazer as coisas. Aqueles minigames pra mim eram muito complicados na minha idade mental da época. Mas é, não, esse jogo é muito, muito, muito difícil. Eu lembro que eu tentei jogar, bah, era muito difícil. Mas eu vou citar a minha historinha dos Simpsons, que eu já citei alguma vez, eu acho. Eu lembro muito desse jogo porque, além de ser o primeiro flipper que eu vi com 4 controles, né? Por isso que eu fiquei loucaço quando vi o 64, que era 4 controles. Dá pra jogar em 4, cara. Em 4, era o cúmulo da diversão eletrônica, era jogar o Simpsons em um jogo em 4. Isso que é multiplayer. Isso que é multiplayer. É. Não PC, tu, PC que tu faz em 16, né? PC pior plataforma, PC pior plataforma. É. PC pior PC 16. 16, cara, codir, mas tu vê alguém? Não. É isso aí. No 64 tu vê o cara e tu tira com a cara dele. E não é. Mas tu dava cotovelada, eu dizia, ô meu, para. Isso aí. É, quando tu jogava com menina, tu levava arranhão ou tapa. Com certeza. Ou como o Six que perde 15, ganha 16 e larga, vou embora, última é que vale. É sempre assim, sempre assim. E agora tem que a hora citar o Six, né? Perde e larga fora. Ou o Lanzoni, né? Que desliga o videogame. Cadê o Lanzonetti? Parece sacanagem. Perguntem no Ringout, né? O que acontece quando o Lanzonetti perde uma luta? Ah, essa aí fechou, não vai fazer questão de responder. É. Com prazer. E aí tinha o Flipper lá com 4 e tinha um guri, o Alex, né? Olha o Alex. E tinha vários jogos ótimos, assim, o Tekken 5, assim, o Street Fighter, tinha Alien vs Predador e mil coisas. Aí, e tinha todos esses jogos ótimos e tinha o Simpsons, né? Que nós jogava só em turma, né? A gente não jogava tipo em um, porque era muito difícil, assim, né? E aí ele não, ele só ia no Flipper pra jogar os Simpsons. E como ele falava meio errado, meio assim, guspindo, ele falava os Simpsons. Simpsons. Vamos ali jogar os Simpsons. Simpsons. E aí ele via todo feliz, tu via entrando no Flipper, ah, jogar os Simpsons, vamos jogar os Simpsons. Os Simpsons. Este Alex foi conhecido há muitos anos como o Simpson. Simpson é muito bom. O cara não sabia falar esse, né? O Simpsons. Tudo com o X, né? É, os Simpsons. E ele jogava só esse jogo, ele ia lá, jogava e ia embora. Cara, se eu, se eu ainda tivesse MSN, eu ia trocar meu nick agora pra Simpsons. Isso seria aí que você ia com 16 anos, né? É. Sim, ó, sim, tá. Mas enfim, é isso aí. Jogos de Simpsons, cara. Tinha vários, né? Teve um de luta dos Simpsons, né? Teve? Sim. Mas esse eu não achava bom. É, era uma... Você só pegava... Era tipo um... Como que era? Tipo um vale-tudo. Você pegava para o cenário, tacava... Era o Simpsons Wrestling, uma coisa assim. Não tinha golpes especiais, né? Eu não curto esse jogo de luta. Não. Tinha... Eu lembro que tinha o Willy jogava um copo de chope, assim. Mas não era legal. Não era legal. Não. É, não. Nada de Simpsons de luta, não. É que nem o Tom e Jerry de luta também, que era uma bosta. É, tem, a gente não sabia. Tem, quer ver? Deixa eu até achar aqui. Ou tem, ou eu tô sonhando muito, mas deixa eu ver aqui. Tu falou em Tom e Jerry, o Tom e Jerry pra mim é um... O Tom e Jerry do Master System pra mim é emblemático, porque foi o primeiro jogo que eu virei na vida, cara, na praia. Você conseguiu zerar esse jogo? Eu nunca consegui. Sim, era um jogo de 5 fases só. Ele era bem rápido, mas as fases eram difíceis. E eu lembro que eu tinha alugado ele nas minhas férias da escola, aí eu podia jogar toda a tarde ele, né? Uhum. E chegou a época, em janeiro, da gente ir para a praia. Eu já contei essa história em algum podcast por aí, não lembro qual. E aí eu queria terminar o jogo, né? Aí meu pai foi na locadora, perguntou para a dona lá se eu podia levar a fita. Ele se responsabilizava pela fita e tal. Podia ficar 15 dias com a fita. E ela disse que sim, que poderia e tal. E aí eu peguei e terminei o jogo na praia, cara. Foi muito emocionante. Caramba! O Master System. Eu também... História com esse jogo, que eu jogava na casa do alemão, já citado Alessandro Patzlaff, e eu jogava, nós jogava lá e nós não conseguíamos jogar o jogo porque era muito difícil. E a gente, tipo, passava fim de semana tentando passar das fases, porque nós achávamos muito difícil. Nós não conseguíamos. Sim, eu lembro que a última fase era na cozinha, aí, e tinha o Spike também, e o Jerry ficava jogando, acho que uns pratos, e fugir do Spike ao mesmo tempo, era difícil, cara. Cara, eu odeio muito o Jerry, vocês não têm noção. Eu também, nossa, demais. É porque a gente gosta de gatos. Olha só que isso é muito, muito, muito prazeroso, essa imagem. Muito prazerosa essa imagem. Qual? Manda pro Eric, que é muito boa a imagem. Vou mandar. O que eu ia dizer? E eu tenho também uma historinha com este pequeno jogo, que é a seguinte: foi uma mudança de visão pelo mundo, tá? E aí, até então, só guris jogavam videogame. Era uma coisa estritamente de guris, né? Sim. E aí as gurias tinham um videogame, mas não sabiam o que fazer com o jogo, né? Não sabiam jogar, né? Era aquela coisa assim, tem um videogame, ai que legal. Ficavam pulando com o Mario e achando o máximo, né? Eu lembro que um dia estava falando com uma amiga nossa, minha do Fuca, Cris, né? Ah, sim. E aí tava falando com ela e ela disse, não, porque eu jogava um monte, assim, e eu duvidei, né? Jogava o quê? Barbie, né? E aí tava jogando um monte e ela disse, não, eu jogava um monte, até virei vários jogos. Que jogo tu virou? Ela, eu virei o Tom e Jerry, The Master System. Daí você respeitou. Isso, tu tá brincando comigo. E ela disse, não, virei. E ela começou a me citar as fases. E ela disse, sim, eu virei. Não, mas pra mim naquela hora mudou. Deu uma esperança no planeta, porque gurias podiam virar jogos. Não. Era uma coisa louca. E o jogo mais difícil, eu não tinha conseguido virar. E ela virou. Olha ali. Mito. Mudei minha percepção. Hoje em dia é mais normal, mas na época era complicadíssimo. Parabéns, cara. Foi um momento mágico na sua vida, Julie. Foi. Obrigado a todos por... Eu não passava, cara, eu nunca consegui zerar o Tom Jerry. Eu lembro que eu chegava numa parte que tinha uns negócios de água que você tinha que pular, acho que era a terceira fase. Eu lembro que a primeira era na cozinha, né? A segunda era no quintal e... Ah, a segunda já tinha água que você tinha que pular umas partes. Nossa, eu era muito ruim nesse jogo, eu nunca zerei, eu nunca conseguia chegar a tempo de pegar o Jerry. Ah, eu não vou lembrar detalhes, Eric, mas eu lembro que eram 5 fases, isso eu lembro, sabe? Era um pouquinho assim, mas era muito difícil. Eu gostaria de dizer que eu achei aqui o jogo de luta do Tom e Jerry. Eu não estou sonhando, chama Tom e Jerry Fists of Fury. ele lançou pra 64 e GameCube. Olha só. Ele teve uma sequência pra GameCube. Olha só, eu colei o vídeo aí pra vocês. Sim, a gente tá assistindo nesse momento. Nossa, era muito tosco, velho. Tem aquele pintinho maldito também. Todos os personagens do Tom e Jerry eram malditos, cara. Menos o Tom, coitado. Tom. A dona... Tom é o gato? É, o Tom é o gato. A dona do Tom, aquela, né, aquela louca sapateando em cima do gato, coitado. O que importa é que eu não estou maluco e que teve mesmo o jogo de luta do Tom e Jerry. Muito bem. Eu não bebi. Para você ter uma ideia, eu não conheci esse jogo do 64 e ao mesmo tempo eu joguei muito o BioFreaks do 64. Pra quê? Eu também, que merda. Mace The Dark Age. Ah, de luta. Não, Mace The Dark Age eu falo até hoje, é tri bom esse jogo. É tipo mortal. Sério, é bom Mace The Dark Age, gente. Joguem agora, vocês vão ver, é bom. É, eu não defenderia, mas... Me fizeram de puta, mas daí eu gostei. Eu quero citar mais uns jogos aqui, porque vão dizer nos comentários depois, oh, como é que vocês não falaram desse jogo? Aqui, ó. O jogo do DuckTales pra NES. Muito foda. E pra Master System também tinha Lucky Time Caper. Que era... E Patinho. E as músicas eram muito boas. Tanto que o nosso amigo Shock fez várias versões das músicas do DuckTales. Que foi, Farvola? Tu conhece esse DuckTales? Sim, sim, eu conheço. Eu lia os mangazinhos, as revistinhas lá. Mangazinho. Mangazinho. Três mangá que era japonês, ele era mangazinho. E esse é outro jogo que eu também quero lembrar rapidamente. É um jogo que o Farvola vai ficar louco. Que é o... Patete Max, o Goof Troop. Ah! Pronto, acabou. Zerou o podcast. Chega, isso aí foi o top. Vai, eu joguei. Pateta e Max, a dupla é demais. Amigo, eles tudo, vai dar fé. Muito foda. É, muito bom. É. Não, e ele era. A gente já falou dele de cast, tenho certeza. Ele era meio visto sim, de cima. Ele era tipo um RPG, mas era puzzle e era muito legal jogar. Bah, muito divertido. Sim, ó, sim. É, eu considerava ele um RPG, né? Sim, ele era meio RPG, ele tinha um quê de RPG. Ele tinha uma visão meio Zelda também, né? Era muito inspirado e tal. Bah, era muito divertido aquele jogo. Passei muitos tardes. Então, eu vou falar de um jogo aqui que o Julie vai lembrar, acho que os guris vão lembrar também, que o jogo era muito bom, que era o jogo do Batman e do Robin, que era o desenho, saca? Sim, eu lembro. O Super NES, um jogo de plataforma que era muito bom esse jogo. Sim. Não lembro se tinha no Mega, mas... E falando, já citando um novo, que eu acabei de mostrar pro Gordo outro dia, um cara que recém adquiriu um 3DS. O jogo do Batman. Mas ele está jogando os jogos de DS, porque ele diz que tem muito jogo pra jogar. Meu Deus. Que é o jogo Brave and Bold do Batman, que também é baseado num desenho novo, e que o jogo é muito bom de DS. Aquele de Batman, aquele último que saiu? Não, é um bem tosco, é como se fosse aquele Batman dos anos 60. Mas o jogo é muito bom, Brave and the Bold. É muito bom o jogo mesmo. É muito feeling 16 bits, assim, o jogo. E é muito bom, e é baseado no desenho também. O Batman é o desses heróis DC barra Marvel, é o que tem o melhor desenho, a adaptação animada. Nada supera. Nossa, Batman. Aliás, tinha muitos quadrinhos e desenhos nessa época que tinham jogos bons, né? Os jogos do Homem-Aranha eram muito bons também. Sim. Mas o desenho do Batman era muito bom, esse The Animated Series aí. E depois saiu o jogo que era ótimo, o jogo do Super NES. Não, e também tem aquele jogo de arcade do X-Men, que saiu recentemente na PSN e no Xbox Live também, pra quatro pessoas, que era baseada no desenho do X-Men dos anos 90, lembra? Sim, Jubileu, sim. Saudades. Eu não lembro, mas era baseado no todo desenho. Todo mundo chora que no desenho não aparece nos filmes do jeito que merece. Jubileu tinha que ser a principal dos filmes, cara, era a minha favorita. Jubileu e a Paz logo. É, Psylocke. Exatamente. Falou Psylocke por causa do jogo. Psylocke. Sim, sim. Psylocke. Enfim. Mas eu tenho um último jogo pra citar, antes de todos eles, antes de qualquer outra coisa, que é um jogo também pra Master System, que era um jogo dos Flintstones. Eu não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo. Mas esse não. De Master. Eu acho que eu joguei, cara. Ele tinha três fases, basicamente. Uma fase que você tinha que pintar a casa, que ficava sim, a bebezinha sim, estragando. Meu Deus. Cara, era um inferno. Assim, cara, era muito difícil. Assim, eu não conseguia... Geralmente, eu não conseguia passar a primeira fase que você tinha que pintar a casa. Era muito raro eu conseguir. Quando você conseguia... Esse jogo. Não, era muito foda. Você lembra, Fuka, que você tinha que subir na escada? Lembro, sim. Não, era muito difícil. E ainda por cima ficava aquela bebezinha lá, a Pedrita, rabiscando tudo na parede e estragando tua pintura. Isso, meio que foda, cara. Nossa, e tinha tempo, detalhe, tinha tempo. Daí tudo bem, daí você passava disso, tinha a fase do boliche. também não era fácil. Porque, ó, provavelmente a mecânica não era simples. E no final tinha uma parte de carro. Lembro muito pouco dessa parte final, porque era muito raro eu chegar na parte final, tá ligado? Tipo, quando você é criança, você joga exaustão os jogos, porque você é um doente mental que não tem o que fazer, né? Você fica jogando loucamente. É o único jeito de você vencer os jogos do Master System é fazer isso. E eu jogava muito esse jogo de Simpsons e eu nunca conseguia zerar, assim, nunca zerei ele. Raramente eu chegava na última fase, mas eu lembro muito da primeira fase de pintar e da segunda do boliche, que eram as que eu normalmente alcançava. É, eu não lembro da última fase, eu não lembro, eu acho que eu nunca vi ela. Da fase do boliche, eu não tenho certeza se eu vi. Agora, a de pintar, meu Deus, muito. E era difícil, cara, e tinha tempo, e era um tempo curto. Sim, é, mas era muito pouco tempo. Nossa, era tenso. E aquele bebê maldito, nossa, como eu odiava a Pedrita naquele. Enfim, era isso, eu não podia terminar esse cast sem citar esse jogo. Muito bem. Tem mais algum último jogo pra citar? É, talvez um que eu já havia citado por cima, que seria o Cat Ninja, Katou Ninja, não sei mais o que, que é o nome japonês. É. Que era do Nintendinho. Isso, que o nome em inglês é Samurai Pizza Cat. Isso que é... É de um anime, desenho, enfim. É. Bem antigo. Lá de 89 e alguma coisa. 89, se não me engano. É, quando eu era jovem. Ainda sou jovem. Exatamente. Clepton, não, já não tinha tem muito o que falar. Não, eu tinha um ano. Justo. Frajola é verdadeiro novinho do site. Eu acho que vamos finalizar o cast. Sim, acho que sim. Com um jogo que é baseado em TV, que chegou detonando em todas as listas esse ano aí, 2012. E 2013 também, o pessoal tá jogando direto, que é o jogo do Walking Dead, não podemos esquecer. Ah, sim, oh, provavelmente sim, né? É, não deixa de ser, né? TV, quadrinhos, seriados e enfim, tudo. Foda pra caralho. Outro que lançou muito bom aí, que também eu não joguei ainda, mas eu vi e achei que parecia ser legal, é o jogo da Adventure Time, aquele desenho novo também, que eu não acompanho muito esses desenhos novos, mas ele parece não, muito legal. Também não acompanho, enfim. Mas eu acho agora de epílogo, realmente, né? Porque o Survival Instinct agora vai sai fim de março, né? Já vi uns vídeos que é baseado, esse jogo é baseado nos personagens que só existem na TV, que são os irmãos lá, o Daryl e o Merlin, né? Sim. E então, epílogo, pra finalizar nas nossas pesquisas aqui, eu nunca vi esse jogo. Olha ali. Né? Júlia também não conhecia esse jogo, o Eric comentou sobre o jogo, que é o jogo da TV Colosso. É isso aí. Gente, o jogo da TV Colosso estarei baixando, não quero saber, pirata. Eu e o jogador do Grêmio, pirata, eu quero. Pirata. Vou jogar TV Colosso, por favor. Churururu ao. O jogo tem o mesmo esquema da turma da manutenção do Dragão que foi feito em cima do jogo, qual é mesmo? Do Wonder Boy? O TV Colosso eu não sei. O TV Colosso eu não sei, eu sei que os outros são feitos em cima do jogo da Asterix. O TV Colosso em cima do jogo da Asterix, porque o personagem do jogo do TV Colosso é o Gilmar, que é aquele cachorrinho pequenininho de boné vermelho, que era o operário, né? É isso. Foda, que ele é pequenininho e ele fica em cima do Asterix, que é o pequenininho dos Vikings, né? É, isso aí. O Sprite fica o mesmo tamanho e tal. E o jogo, então, ele tem que matar aqueles bichinhos que ficam destruindo os cabos. Que comem os cabos da TV lá. E ele pega telefones e tal, umas coisas assim. Fica a dica, Super Controle, jogo da TV Colosso para... System. Sim. Então, eu queria dizer tchau para os amigos aqui, queria dizer para todo mundo comentar, né? Muito obrigado, Eric Seika. Isso aí, tamo junto sempre aí. Tem muitas, cara, teve muito jogo que a gente não citou, por favor, comentem. Teve, se alguém jogou o jogo do Big Brother, que eu sei que existe para PC, por favor. Não. Eu sei que tem, por favor, comentem. Comentem, por favor. Alguém há de ter jogado e vai comentar aí embaixo pra gente. Alguém que tenha coragem de comentar também, né? Tem que ter coragem. Que vai eu proponho uma maratona Super Controle transmitida por livecast do Show do Milhão. E do Show do Milhão. Six vai adorar o Big Brother. É, vamos poder fazer. Fizemos. Eu sei que o sonho secreto de Matheus Six é um jogo da malhação. Ele deseja muito. Pronto. Aproveito porque eu não tava nesse cast, né? Mas no jogo da Malhação seria maneiro aí. Fatinha S2, um beijo, Fusca aqui, manja. Tem que pagar uma rodada de suco pra galera e tem que trabalhar no Gigabyte. No Guacamole, que Gigabyte, que leite com peixe. E o jogo que ele deseja é Malhação Generations, porque tu começa lá no Mocotó. Que bom! André Marques! Já viram essa musiquinha aí do André Marques? Que fez o Mocotó? Não. Ah, que bom. Não. Eu vou mandar. Temos gaúcho, não somos pobres. Vou pra já. Bom, depois dessa acabou, por favor, insere com a música da TV Colosso. Eu ia dizer. ABS. ABS, chato. ABS. Aí. Ai, que genial, velho.